Excelências Music. What's up, Nani? Daqui é o Tuli, Tuli Mong, diretamente da Angola. Mong Black, Mayanga, a capital do rap. Mando um charado pra MC mais quente, moço. Sabes que tu acordaste o rap feminino, né? Com essas tuas rimas, skill, flow e muita atitude em cima desses beats. Onde eu era aqui, hoje eu sou o Big Moss. Eu decidi expressar o que sinto através da minha voz. Por tantas noites em claro escrevendo a minha história. Eu não admito que me julgues sem conhecer minha história. Eu sei que a música cá em Moss não é um mar de rosas, mas cabe a mim tornar esse sonho uma realidade, um grande mar de rosas. As portas não se abrem, não sei que abre as pernas também. Não me chamo fraca, não precisei me entregar a ninguém. As bundas cá em Moss valem mais que o próprio talento. Se as tuas costas não fervem, então não é teu momento. A vida é curta e a carreira de muitos também. Preciso ter cara, força para continuar a seguir além. Engraçado quando pensas que o talento aqui é suficiente. Aí te enganas e percebes que o mano é influente. Repar sem boy, é moço e pedir para afogar. Repar sem boy, é moço e pedir para afogar. Salve, salve, Nani. Quem fala é hebreu, sou brasileiro, moro em São Paulo. Gosto muito do seu trabalho, gosto das suas rimas, do seu flow cabuloso, tá ligado? E eu tô passando pra desejar boa sorte aí na sua caminhada. Que você continue lançando esses sons foda, tá ligado? E é isso aí, quero também deixar um abraço pra todo mundo de Moçambique aí, firmeza. Eu não entrei na música pra morrer na praia, aprendi a nadar. Os que hoje chamam Queen, ontem ignoravam. Sem se importar com o meu talento, as portas fechavam. Me humilhavam, menosprezavam. E agora que eu sou Big Moss, todos querem feed da pessoa que pesavam. Mas as coisas não funcionam assim. E agora tô muito forte, a cada dia exijo mais de mim. Já deu pra ver que isto é uma guerra, vou lutar até o fim. Não importa obstáculos, de agora em diante será sempre assim. Porque assim como fogo, eu também sou tão ardente. E preciso deixar orgulho de lado e ser persistente. Mas ok, o sucesso não é de graça, ok. Eu sei, o sucesso incomoda, ok. E sem patrocínio colocamos o grupo em TV. O trabalho árduo por nos feito, isso ninguém vê. Papel e caneta sempre foram meus amigos. Em momentos de aflição sempre estiveram comigo. Então pronto, já sabes. Nada de sutiã, yeah? Nada de sutiã. Agora estás no top. Como diz Moniga, Leilize, Mose, We On, Mong.